Salvador, eu vou Honolulu 17, Fox 612, é pushback acionamento. Fox 612, Fox 612. Livre, chamar ataque, 817. Bom dia, voo no 271, Marçal Delta, cruzando nível 220 para 150. 271, bom dia, Sônia, identificação autorizada a Mari, desce 12 no pé com uma ideia do ajuste, reporte localizador. Entre 70 para 211, para a localização 271. para a próxima ponta de Cardão no 0817, pronto. No site Alinda Cola, pista 10, entre uma centena e meia dúzia de nós. Alinda Cola, pista 10817. Noite no 7 do Close 39, chama o sinal 35, por favor. Sim, bom dia, boa noite no 7. Bom dia, está em contato com o radar, 360, sair Arbor. Oxê, 360, Arbor, gol, noite no 7. Salvador, um bom dia, é o Objeto Whisky Juliette Papá. Juliette Papá, bom dia, prossiga. Oi, Papá para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 3. Autorizado, início de pushback aqui reboque, me chama para ingresso no pátio principal, Juliette Papá. Chamará para ingresso no pátio principal. Ou no 897, chama Recife, 126-0. 126-0, confirme. Afirmo. Obrigado. Soltona, já visual, voo no 271. No 271, no torno da noite, 612, no pouso. 286. Salvador, bom dia, voo no 271, está com dado em NF, está no 0, a 1,5 milha aparecendo. 71, bom dia, baixou e travou? Ah, sim, baixou, baixou travado. Repouso autorizado, pista 10, vem com a centena 9 na frente, gol, 1271. Repouso, na 10, gol, 1271. Torre, risco de papá para ingresso no pátio principal. Autorizado ingresso, reporte ao terno, risco de papá. Ok, reportará ao terno. Whisky Juliette, papá, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Papá, bom dia, graças. 1271 na sala 53, taxi de Alfa Juliette, porta meia dúzia. Alfa Juliette, pode ser, confirma? Meia dúzia, 6. Meia dúzia, obrigado.